Escrevinhando. Forma do verbo escrevinhar. Eu escrevinho, tu escrevinhas. Ele não escrevinha porque tem preguiça. Nós escrevinhamos. Vós, não sei. Eles escrevinham, escrevinhando, cada vez que lhes apetece escrevinhar. Eu escrevinho no meu caderno, principalmente no inverno. Quando estou a escrevinhar, gosto muito de pintar. Eu gosto de escrevinhar enquanto estou a cantar. Quando estou a brincar, gosto de escrevinhar. Eu gosto de escrevinhar enquanto estou a estudar. Eu escrevinho quando estou sozinho. Escrevinho com amor e carinho. Eu ainda não escrevinho sozinho. Eu escrevinho direito por linhas tortas. Eu bem tento escrevinhar, mas as palavras teimam em dançar. Eu ainda não escrevinho muito bem, mas não contem a ninguém. Eu escrevo muito devagar, porque muitas vezes tenho a cabeça no ar. Gosto de escrevinhar, porque me lembro do mar e vejo borboletas ao luar. Filho de escrevinhador sabe escrever. Para bom escrevinhador, meia palavra basta. Em vez de rimar, por que não escrevinhar? As letras ficam no ar, à espera de me ver escrevinhar. É difícil escrevinhar, por isso tenho que me empenhar. Mais vale um escrevinhando na mão que dois a voar. Escrevinhar ou não escrevinhar? Eis a questão. Escrevinhar é que está a dar. Centro Escolar de Santiago. Turma 3º B.